Viagem, o mundo passando por nós. Thank you. Próximo Oriente, uma canção distante. Ah. Thank you. em viagem, à luz de uma lua sedutora. Thank you.